Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Ficha do Jogador, podcast de entrevistas do Jogatina BG. Eu sou o Zabuzeta e, para essa edição, eu tenho o prazer de receber aqui comigo Emerson Lopes, um dos idealizadores do Ludopedia, e a gente bateu um papo bem legal, onde vocês vão conhecer mais sobre o Emerson, o trabalho dele na Ludopedia e também com o Ludocast. Antes da gente começar nossas entrevistas, vamos passar alguns recadinhos rapidinhos aqui para vocês. O recado mais importante é que nessa sexta-feira vai sair a primeira edição do nosso podcast de RPG. Então, se você ainda não assinou nosso feed, assine o feed do podcast para que, assim que lançar o episódio na sexta-feira, você já receba um e baixe o episódio e prestigie o nosso trabalho aí de muitas semanas, principalmente com edição e muitos efeitos sonoros, mas espero que vocês gostem, certo? Você pode seguir as redes sociais, vai estar tudo na postagem desse episódio, e todos os links de jogos e outras coisas que foram comentadas nesse podcast também vai estar na postagem, certo? Então, bora lá para nossa entrevista. Começamos aqui então nossa segunda edição do nosso podcast de entrevistas, o Ficha do Jogador, e eu tenho orgulho de trazer aqui com a gente, né, comigo, né, porque eu falo a gente, às vezes eu tô gravando com mais pessoas, mas comigo aqui uma presença ilustre, que é o Emerson Lopes, um dos conhecidos aí pelo portal Ludopedia. Tudo bom, Emerson? Opa, tudo bom, o prazer aqui é todo meu. Bom, eu vou começar com o bordão que eu usava no Ludocast lá. Olha aí. Aqui quem fala é Emerson Lopes. Cara, eu tô muito feliz de estar nesse podcast, por um motivo bem especial, eu não vou ter que editar depois. Então... Sempre bom. Cara, é diferente, mas cara, obrigado pelo convite aí, e o ilustre aí ficou por sua conta, viu? Porque eu sou só mais um aí no meio de tantos caras. Ah, não, cara. Eu vou te dizer que muita influência do que a gente tem aqui pro Jogatina BG Parte Podcast veio por conta de vocês e do meu Pomenix. A gente resolveu criar o podcast pelo trabalho que vocês faziam, pelo menos com o Ludocast. Cara, isso é muito legal de ouvir, cara. Isso aí pra gente é... Cara, isso aí pra mim, cara, é o que a gente falou... Já começando aqui, quando a gente fez o episódio 50 do Ludocast, né? Sim. Que a gente falou, cara, hoje a gente vê essa quantidade de podcasts, essa mídia, né, sendo usada pra board game, não é uma coisa muito comum, né? Que board game é uma coisa mais visual, né? É. Então, usar o podcast pra discutir, falar de jogo, de regra, do mercado e tal, isso é uma coisa que a gente começou lá atrás sem saber onde ia dar. E hoje a gente vê tanto podcast lançado aí, cara, isso pra mim, cara, se você tem uma ideia, agora a gente... Que eu tô atualizando as notícias todo dia lá na Ludopedia, né? Cara, é um podcast por dia, cara. Hoje é um podcast por dia, cara. Não faz. Tem dia que tem que colocar dois, cara. Porque senão não vai atrasar muito, entendeu? Então, cara, tá muito legal isso. Que antigamente era o Ludocast uma vez por mês. O pessoal, meu Deus. Aí depois começou a vir os outros. Mas hoje, cara, é um por dia. Cara, isso é muito legal, cara. Tô bem feliz. Muito maneiro. Bom, eu fico feliz também da oportunidade que vocês fazem pro pessoal do podcast, né? Mas vamos começando aqui pra conhecer um pouco mais sobre a pessoa que é Emerson Lopes. Sim. Eu começo perguntando sempre como uma tradição nesse podcast, já que é o segundo episódio, né? Já tem tradição. Já. Que é o seguinte, eu faço uma pergunta simples. Se você fosse um personagem de D&D, qual seria a sua ficha? Como seria a sua ficha? Sua raça, sua classe, principais atributos? Cara, eu vou falar que eu ouvi o primeiro podcast também, e o que me facilitou a pensar um pouquinho. Ah, sim. Cara, mas é o seguinte, deixa eu ver se eu entendo a pergunta. Quando eu jogava RPG, tem um tipo de raça e classe que eu usava. Tipo, certo. Eu jogava com... Preferia jogar com elfo, ranger... Tinha lá meu grifo, né? Que me levava tudo que é lugar, cara. Era esse tipo de personagem que eu jogava. Agora, se eu for falar o Emerson na vida real, um personagem de RPG, se eu fosse, é raça humana, não tem como, né? Infelizmente. E classe, cara, sei lá, classe C, cara. Sei. Ah, entendi. E atributos, cara, pô, atributos é mais complicado. Eu acho que tá mais no equilíbrio, cara. Nada muito especial de entendi. Atributo, né? De força. E se eu fosse falar habilidade, eu diria que a habilidade. De esconder jogo de tabuleiro quando chega em casa um novo. Isso é bom, cara, ótimo. Essa habilidade, cara, e a de também de atuação, né? Que tipo, quando a esposa fala, esse jogo aqui sempre teve aí, eu falo, cara, sempre teve aqui. Lembra que eu falei pra gente jogar esse jogo aqui do dia? Você não lembra? Sempre teve aí, não, isso aí é antigo. Ah, então você tem persuasão alta. Persuasão. Mais 10. É, exatamente. Pra ter coleção de board game, tem que ter persuasão alta. Cara, verdade, cara. Mas é isso. Colecionador é assim mesmo. Mas falando em sua coleção e seu contato com board game, como que foi seu primeiro contato com essa era moderna dos jogos? Você lembra? Cara, de novo, eu vou pra provar que eu ouvi o cast do Mac, que foi o primeiro entrevistado. Ele perguntou se Magic conta. Magic conta, eu acho que sim. Eu acho que Magic conta, né? Então, Magic foi quando tava acabando a faculdade, cara, em 2001, por aí. Eu e o Vegeta fomos num evento, né? De, acho que era de anime, cara. Anime alguma coisa. E aí tava tendo lá um campeonato de Counter-Strike, se eu não me engano. E a gente entrou lá, e aí a gente ficou numa posição X e a gente ganhou um booster de Magic. Olha, cara. A gente falou, meu Deus, o que é isso aqui, né? A gente não fazia ideia, cara. O que é isso aqui? Figurinha? Abrimos, tinha poder. Falou, cara, isso aqui joga. Aí a gente foi numa saga de tentar buscar onde jogar, né? Aí a gente foi procurar no shopping primeiro, e aí, eu não lembro, mas as coleções vinham uns decks fechados que chamava intermediário, alguma coisa de intermediário. Uhum. E aí, a gente fala, cara, mas a gente não é intermediário, a gente tem que começar pelo básico. Cara, a gente correu shopping, correu tudo que é lugar pra tentar achar esse negócio básico, entendeu? Não consegui achar, até que a gente foi lá no shopping Sogo, na Liberdade, e a gente conseguiu achar uma caixinha básica. Eu não sei se chegou a ver já, cara, essa caixinha básica do Magic. Era uma caixinha que vinha com uma explicação, um folhetinho de regra de como jogar o Magic com umas fotinhas, assim. Não, esse não. E vinha dois decks, um que chamava de Gold e Silver, que já vinha a posição nas cartas certinho, você não podia mexer. Então, quando ele explicava a regra do jogo, ele falava assim, ó, você vai comprar 4 cartas. Aí você comprava, era exatamente aquelas 4 cartas que ele tava falando, entendeu? Então, você aprendia a jogar, ó, baixe essa, e aí você vai causar 5 de dano. Então, ele mostrava na ordem certinha que vinha, e assim a gente aprendeu a jogar, e aí daí foi. Mas esse foi o primeiro contato, cara, e a gente ficou, tipo, anos jogando isso aí, né? Tipo, sim, campeonato, participando, fazendo deck, colecionando. Até, aí se a gente for pros board games agora, sem ser card game, né? Os board games modernos aí eu vou te falar que começou, o Gama começou a... Ele comprou, acho que Arkham Horror, um dia. Não, esse é certeza que ele comprou, porque ele já falou vários podcasts de vocês que eu ouvi. Exato. Bastante. É. E eu conheço a história. Ele comprou o Arkham Horror, e aí ele que chamou a gente pra jogar. Depois ele começou a alugar jogos na Fanbox, né? Então, sim, se for começar, o primeiro foi o Arkham Horror, que o Gama chamou a gente pra jogar. Depois o Gama começou a alugar jogo na Fanbox, o Vegeta também começou a ir na Luzuderia, e aí começou o conhecimento maior, né? Dos jogos. Acabou entrando assim, tipo, de cabeça pro hobby, né? Sim, exatamente. O Arkham Horror é um primeiro passo gigantesco, né? Porque até hoje ele é considerado um jogo de complexidade um pouco avançada, né? Então... Ah, não. E o Gama, cara, é tão maluco que ele criou um Arkham Horror de DC e Marvel, sabe? Ah, é verdade. Isso eu lembro também, que ele contou nos podcasts. Acho que deve ter até pra baixar na Lulupilha esse cara, velho. Cara, ele criou todos os personagens de DC e Marvel, cara. É absurdo. Criou todas as habilidades, cara. O bicho é meio maluco. Quando ele começa um negócio, ele fica meio maluco, então... Pois é. Mas você falou, né, de contatos assim, mas se você for considerar um jogo que você fala assim, nossa, esse aqui é o jogo que eu mais gosto, assim, tipo, que é aquele jogo que muda a sua vida quando você vai pro board game moderno. Qual que você acha, assim, que você considera? Mas que eu comecei ou que hoje é o meu favorito? Só pra entender. Eu coloco assim, como o seu primeiro amor nos board games, é mais fácil colocar tá. assim. Não, verdade, primeiro amor no board game é fácil, cara. Uhum. Foi praticamente a primeira leva que eu fui quando eu fui na Ludus Luderia. O Vegeta tinha ido na Ludus um dia com os amigos dele, e depois ele falou, cara, joguei Ticket to Ride, jogo de trenzinho e tal. Eu falei, caraca, mano, interessante, né? Nunca tinha ouvido falar. Aí ele falou assim, vamos lá jogar na Luzeria. A gente chegou na Luzeria pra jogar com os amigos e não tinha, o Ticket to Ride tava jogado lá, alguém tava jogando. Uhum. E aí a gente jogou 3 jogos naquele dia. Eu não esqueço, cara. Foi Carcassonne, depois foi Bang e, se eu não me engano, não, falei que não esqueço, então não posso falar que não me engano. E foi Shadows Over Camelot, que foi um cooperativo, velho. É diferente, né? Tipo, e um jogo desafiador e tal. Uhum. Mas o jogo que mais me impressionou desses 3 foi Carcassonne, cara. Pela simplicidade do jogo e pelas possibilidades que tinha, achei o jogo bonito, cara. E aí, cara, começou. E aí, até hoje, cara, sou colecionador de Carcassonne, cara. Ah, isso sim. Você pegou a Big Box recente? Não, então, mas eu tenho um limite pra coleção do Carcassonne, né? Então, eu até tenho um episódio do Zero Bit Show de colecionador, em que eu cito lá, a gente pode colocar aí no link do cast que eu participei falando da minha coleção do Carcassonne, que eu coloco um limite nela, porque senão não tem fim, né? Uhum. Eu agradeci muito quando o Carcassonne, ele mudou a versão dele pra uma nova arte, sabe? Ele tem uma nova arte agora. Eu agradeci muito, que aí eu coloquei o fim na minha coleção, entendeu? Eu falei assim, ó, a minha coleção de Carcassonne é tudo que lançou da arte antiga. Ó, boa. E quando você consegue colocar um fim na coleção, você agradece. Então agora tudo que lança de novo é com a nova arte, né? Pra ficar certinho com o que tá lançando. Então, eu consegui colocar o fim na coleção. Mas, cara, se você olhar a quantidade de promos que existe de Carcassonne, cara, que eu tive que ir atrás nessa vida... Gigante, né? Gigante, cara. E é prominho que tinha um tile, sabe qual é? Uhum. Promo de um tile, cara. Que eu tenho que achar um cara que vendeu uma vez, sabe? Fica fuçando. E aí, essa é uma das coisas minhas do hobby, é colecionar. Olha aí. Entendeu? Entendi. Então, eu sou um colecionador aí. E aí, durante o papo, você vai ver que tem coisas de histórias de coleção aí. Mas o Carcassonne foi a primeira paixão e a que eu mais extrapolei, assim, na questão de colecionador. Isso leva até uma pergunta que o Moita, que é o Moisés, fez. Na verdade, eu já sei a resposta por conta da sua seu histórico com Carcassonne, que ele perguntou o seguinte: Catan ou Carcassonne? Acho que é já fácil de responder, né? É, cara, lógico, Catan, né? Porque... Não, cara, Catan eu joguei, acho legal, acho que foi inclusive um jogo aí que foi um divisor de águas aí pra história dos board modernos, tem o seu valor, mas não sei, cara, o Carcassonne eu gosto mais, tipo, entendi, tem mais minha cara as mecânicas. Eu tenho outra pergunta aqui, já que eu falei sobre o seu primeiro amor nos board games, eu quero saber qual foi a sua primeira decepção com board games dos modernos, assim, que você falou, cara, eu comprei um jogo, às vezes fui jogar uma coisa e pensei que era isso, não era? Assim, eu, na Ludopedia lá, a gente tem uma funcionalidade de coleção de jogos, né? E tem lá a abinha Tive, né? Que é os jogos que eu vendi, né? Então, assim, se eu vendi é porque alguma decepção eu tive, ou não era o que esperava, ou eu comprei um jogo daquele mesmo estilo que era, sabe? Pô, se eu for jogar esse, eu não vou jogar esse, que são parecidos. Uhum. Então, eu vendi muito jogo já. Se eu não me engano, olhando lá, tinha uns 80 jogos que eu já vendi da coleção, né? Mas tem um, cara, que me decepcionou, que foi aquele Escape. É o que vocês falaram no podcast lá, do Escape de Templo? Isso. Esse aí, cara. Porque, tipo, quando eu comprei esse jogo, eu comprei ele e eu vi uma mecânica em tempo real, achei muito diferente, sabe? Uhum. Falei, cara, vai funcionar muito bem. E aí, antes de eu jogar, como eu sou esse colecionador maluco do caramba, eu gosto de ter o jogo completinho, sei, entendeu? Então, tipo, o jogo já tinha umas expansões e umas promos quando eu comprei. Então, eu já fui atrás, antes de jogar, das promos, sabe? Já fui atrás de tudo essas merdas. E aí, chegando no dia de jogar, cara, foi uma decepção. Porque aquele negócio de todo mundo ficar rolando dado ao mesmo tempo. Uhum. E ao mesmo tempo mesmo. E aí você não tem certeza se o cara tá, sabe? Sim. Se tiver um cara que faz uma coisa errada, já perde a emoção do jogo. Então, eu não sei. Um jogo meio caótico, absurdo. Assim. É tipo o Space Cadets da Stu também, que é a mesma coisa. Só que ele é um pouco mais caótico que isso, né? Aí esses jogos caóticos meio que eu, sei lá. Agora eu penso duas vezes antes de um jogo assim, em tempo real. Esse aí, então, que tem que ficar rolando dado e você não consegue ver, todo mundo rolando sem parar, cara, o rodado não é minha praia, não. Então, isso aí, no outro dia, cara, sabe que você chega em casa já empacotando o jogo, falando, cara, esse jogo vai embora amanhã. Entendi. Tem outra pergunta aqui que foi feita pelo Moisés também, o Moita, perguntou: cubo ou mini? Cara, miniatura, cara. Ah, olha. Miniatura. Eu já participei de um Kickstarter daquele do Run Bone, sabe? Uh-huh. Second Tide lá. Esse foi o Kickstarter que eu mais acompanhei, né? Porque eu nunca tinha acompanhado um Kickstarter tão de perto que, sabe, que eu ficava olhando as metas, batendo, tipo, falta tanto pra atingir, pra ver qual a próxima miniatura, entendeu? Sim. Porque eu ficava olhando o detalhe da miniatura. Os caras faziam, tipo, miniatura de pirata de alguma coisa, às vezes, sabe, faziam fantasia. São bem bonitas mesmo. Misturava um monte de coisa e eu ficava, cara, querendo saber qual a próxima miniatura. Não interessava nem a habilidade da miniatura, cara, sabe? Pois é. Não interessa é a miniatura bonitinha. Então, cara, não tem como comparar. Eu sou muito visual, entendeu? Uhum. Então eu gosto do jogo que me chama atenção visualmente. Por exemplo, aquele Adventure. Sabe aquele jogo Adventure? Ou aquele que é meio Indiana Jones, o primeiro? Cara, aquele jogo é demais, cara. Sabe quando você vê ele montadinho assim? Ou é o da Pirâmide mesmo? Cara, um jogo visual me chama a atenção e dá vontade de jogar aquele jogo, me sinto mais imerso assim no jogo, sabe? Então, sem dúvida, miniatura. Cara, tem um monte de jogo de cubinho aqui. Uhum. Sei muito bem do valor deles. Mas eu sempre penso, cara, se tivesse uma miniatura no lugar, seria... É verdade. Ganharia um ponto a mais na nota. Entendi. Tem outra pergunta aqui. Essa aqui é só pra gente sair um pouco do foco, mas o Bruno Pinduca perguntou, você prefere Chaves ou Chapolin? Caraca, ele pediu... mano... Deixa eu lembrar, eu acho que eu tive fases, velho. Uhum. Quando eu era criança tinha muito isso aí, né? E eu tive fases, tinha época que eu preferia Chaves, e aí, tipo, não curtia muito Chapolin, e depois inverti, o Chapolin tinha aquele negócio do Pirata Mão Negra, sabe? Nossa, uns episódios, sim. Uns episódios muito clássicos, e, tipo, eu fui variando. Mas, cara, se eu for escolher hoje um dos dois, eu acho que Chaves, né? Ó, eu ficaria no time do Chapolin, só dizendo. Chapolin? É, cara, os dois têm valor. O Chapolin tem lá as histórias bacanas dele. Mas, cara, o Chaves é clássico demais, né, cara? Eu acho o Chapolin meio que Dr. Who, assim, sabe? Mas eu vou te falar por que o Chaves ganha. E aí você vai concordar. Seu Madruga, cara. Ah, Seu Madruga é o melhor personagem de longe. Isso não tem que discordar, né? Cara, não tem que discordar. Mas tudo bem que o Seu Madruga é o Alma Negra, o Porca Solta, o Barba, não sei o quê, no Chapolin. Então ele tá em tudo. Mas uh-huh. Chaves é... moldou uma geração, né? Eu tenho uma pergunta aqui. Na sua coleção hoje, quais são os top 3 jogos que você gosta, mais gosta? Eu pensei que você ia perguntar como que seria um jogo de tabuleiro do Chaves. Ou seria louco? Quem que você controla? Quem que você controlaria, né, cara? Caraca, seria, tipo, deveria ter uns tags de bola quadrada, as coisas assim, churros. Cara, eu sei que, tipo, acertar o seu barriga ganharia muito ponto, né? Ganharia um extra absurdo. Os meus 3 jogos favoritos? Da coleção. Da minha coleção? Ou, não, vamos colocar assim, 3 jogos favoritos da vida. Fica mais tranquilo. Da vida, às da vezes vida. Você pode ter um amigo que tem um jogo na coleção e você não compra por conta que vocês já jogam direto. Não, não tem isso, cara. Ah, é. Não tem isso, cara. Ó, eu vou te falar, eu já tenho o jogo que o Vilita tem, que o Gama tem, sabe? Se eu gosto do jogo, cara, eu não vou confiar que o meu amigo vai manter ele na coleção pra sempre. Justo. Eu não vou confiar que um dia ele vai falar, não, cara, eu tô vendendo. Eu falo, sabe brincadeira, vendendo meu jogo favorito, sabe? Não consigo ver assim. Uhum. Então, a gente tem jogo repetido mesmo, claro, só os favoritos, assim. Bom, de novo, Carcassonne vai estar, tá, uhum. Porque não tem dúvida. Ele tá nos jogos que foi o primeiro amor, e aí, você sabe. Uhum. Cara, um outro jogo que foi, não foi primeiro amor, mas um segundo amor, cara, foi o Cyclades, cara. Ó, o Cyclades. É, eu gravei o podcast do Cyclades também. Se, uhum. se você ouvir ele, você vai ver que eu tô falando todo empolgadaço. Eu lembro. Cara, porque... Pra mim foi um jogo bem, assim, visualmente ele é bonito demais, assim, o tabuleiro, as cartas, as miniaturas de Minotauro lá, tem as miniaturas bem bacana. E é um jogo, cara, que tipo, a gente tava acostumado com War, né, jogo de tabuleiro que tem mapa, assim. E aí eu vi aquele jogo que tem, pra você chegar até uma outra, uma terra outra, você tem que ter os barquinhos ligando, sabe? E aí tem um negócio de mitologia, mano, misturou tanto leilão, uhum. Um negócio de leilão muito bom, cara, que são mecânicas que talvez eu não conhecesse muito bem na época que eu joguei, entendeu? Era novidade. E misturando tema com jogo de guerra, assim, sabe? Cara, misturou tanta coisa que aí virou paixão. Aí depois saí também colecionando tudo do Cyclades, comprando expansão, essas coisas. Então o Cyclades é o segundo jogo. Vamos ser mais sucinto, né? Tô em viagem. E, cara, um outro jogo que eu também já contei história. Eu vou falar depois uma menção rosa, vou falar mais do que é o Run Yours, cara. A Run que Yours. Foi um jogo, acho que foi o primeiro jogo que eu comprei, cara, se eu não me engano. Uhum. Que é eu contei a história no Docast sobre o professor de inglês, não sei se você lembra. Não, esse eu não lembro. Que eu falei que o meu... Eu tinha aula de inglês particular, Ah, lembro, né? Sim, lembro sim. O tamanho da caixa e isso, tal. Isso, exatamente. Ele pediu lá pra escolher um jogo pra eu trazer, cara. E eu, cara, resumindo, eu pedi pra ele trazer o Run Yours, que eu falei, mano, esse jogo é gigante. Só que eu não contei pra ele, né? Quando ele trouxe, depois chegou de viagem, de férias, ele falou, mano, deixei de trazer panela da minha esposa pra trazer esse jogo, porque olha o tamanho do... Eu falei, cara, não sabia, desculpa, mentira, sabia assim? Mas eu não tinha ideia que ele ia precisar pra trazer panela, que ele falou que ia viajar de férias, mano, não tenho culpa, não conto. É, então o Run Yours, cara, que foi, sabe aquele jogo épico? Que começa pela caixa, sim. E você, a caixa Coffee Box, assim, aquela caixa enorme, aquele que você abre, aquele mapa gigante na mesa, centenas de miniaturas no mapa, sabe? Cara, é humano, morto-vivo, cara, cada um com habilidade, então um tabuleirinho individual de jogador, cada um tem com as habilidades próprias e jogar ele de 4 pessoas, construção de mapa, mapa modular, que também pra mim era uma novidade quando eu cheguei. Então, cara, de novo, é aquele negócio de, pra mim, né, miniatura, temática, jogo bonito e mecânicas, tudo pra mim novo, entendeu? Um jogo de guerra, assim, cara, misturou muita coisa boa pra mim na época. E a menção honrosa que eu gostaria de citar é o Dominion, cara. É a mecânica, é mais a mecânica do deck building, cara, que pra mim foi uma explosão na cabeça, cara. Eu joguei aquilo sem pretensão nenhuma, não é um jogo bonito, né? Uhum. É um card game, até feinho, vamos dizer assim, as cartas. Só que, cara, a mecânica de você ir melhorando o seu deck, fazendo aquele, sabe, rodízio das cartas que vai fazendo combo, você vai melhorando, tirando carta pra melhorar. Cara, eu achei tão bom isso aí, tão... que na época eu comecei a sair correndo atrás de outros jogos de deck building, sabe? Sim. Porque eu falei, esse é muito feinho, não tem tema, mas ele mesmo assim continua, mesmo depois de outros lançamentos muito bons de deck building, ele ainda continua um clássico, assim, vai. Ele não... apesar dos pesares aí da arte dele, ele ainda continua um clássico. Menção honrosa pra ele. Sim, entendi. Eu tenho mais uma outra pergunta aqui, que foi o Renan Dalcin, que perguntou, como eu... o pessoal do Jogatina me conhece como um fanático de Twilight Imperium, jogos de civilização. Eu vi, cara, você... A sua felicidade no a vídeo minha lá. Felicidade. Aí perguntaram aqui pra ti se você vai comprar TI4 ou se vai deixar pro Gama. Cara, olha, eu vou te falar, é uma falha minha, nunca joguei TI4. Olha. Nunca joguei. Nem o 3? TI4. Nunca joguei o TI3, na verdade. TI4 mesmo ainda. O TI3, cara, o Gama vive falando dele, falou um monte. Eu não tive oportunidade de jogar. Gravou até um podcast sobre ele, sobre o TI3. Tinha um cara do Rio que era muito viciado, que gravou esse podcast, ele era muito, tipo, fã do jogo. E aí, se você ouvir o podcast, você vai ver que o cara, tipo, fala com... sabe, ele jogava toda semana. Sabe o que ele jogava TI3, tipo, reunir todas? É muito foda, né? Não, assim... Então você vê que o cara era muito fã. Não, e ele é um exemplo, né? Que fala assim, não, no raio de 100 km eu jogo TI. Lembro até hoje. Exato, cara. Eu nunca consegui jogar. Só que, cara, um lançamento desse em português, um jogo, tipo, vai, o jogo TI4, vamos dizer que é uma evolução do TI3. Vamos ter, né, mecânicas melhores, um downtime, sei lá, melhor. Não sei, os problemas do jogo que foram citados, vai ser, deve ser melhorado, porque já faz tempo que foi lançado, os caras tiveram tempo de adaptar a expansão pra consertar algumas coisas. Então o TI4, vamos dizer que é um jogo completo, fechadinho, né? Perfeito, vamos dizer assim, porque ele já teve 3 edições pra melhorar. Então, em português... parabéns, né, cara? E qual é a oportunidade? Eu não sei se o jogo talvez vai vender muito aqui. Então eu não sei se, tipo, eles vão trazer na empolgação, assim, para os jogadores hardcore que vieram cobrando aí. Uhum. E depois vai ficar e aí, tipo, não vão trazer mais, porque não valeu, não compensou, sei lá, financeiramente. Então eu acho que é aquele tipo de jogo que vale a pena você comprar, porque talvez fique raro, entendeu? É. Isso é verdade. Talvez fique raro. E aí, você sai colecionador, sou eu, levantei a mão aqui. Então, mas assim, pretendo jogar, lógico, em português. Eu não sei, o jogo tem bastante texto em inglês, né? Tem. Acho que vai ajudar bastante pra colocar mais, pra que mais gente coloque na mesa, né? Esse jogo. Principalmente então, as cartas de política e as coisas nesse sentido. É, então. Então, acho que vai ser... pretendo jogar o TI4 já, a versão definitiva. É, isso aí. Essa pergunta aqui vai estar relacionada consigo no bloco, mas acaba tendo uma vertente pra você. Nesse caminho todo aí do Ludopedia, que vem evoluindo cada vez mais, onde você arruma tempo pra jogar? Perguntaram aqui. Na verdade, quem perguntou isso foi o Akira Miyake. Olha aí. Cara, eu vou te falar que é difícil, cara. Tempo pra jogar pra mim tá difícil. Então, assim, eu vou dizer que a gente tem um grupo mensal em que a gente reúne... não são jogadores hardcore, tá? Que estão lá, que jogam. São, tipo, amigos e a gente se reúne há muitos anos. Jogava... cara, a gente jogava Munchkin. Lembra de Munchkin? Olha aí, cara. Esqueci do Munchkin. Mas o Munchkin, cara, a gente jogou Munchkin durante uns anos, cara, sabe? Tanto é que depois eu comprei o Munchkin Quest, que era um tabuleiro do Munchkin. Ah, eu lembro. Lembra? Esse eu tenho até hoje também, porque comprei no começo da vida dos board game. Então eu mantenho ele na coleção. Não é um jogo, tipo, que eu consigo colocar na mesa, tem vários defeitos, mas ainda é mais pra coleção de... mas pelo ícone de ser um dos primeiros, né? Isso, que ainda era, tipo, uma fase do Munchkin que a gente jogava com essa galera, que era uma galera mais, sabe, party, mais family, assim, no máximo. E esse grupo costuma ser jogar esses tipos de jogos. De vez em quando a gente consegue juntar uns 4 pessoas nesses dias aí, porque a gente fica, tipo, é sábado inteiro e vários domingo até de madrugada, sabe? Então a gente consegue colocar uns jogos mais pesados quando as esposas já começam a dormir, sabe? Aí show, vamos pra aquele pesadão lá. Aí a gente toma lá os energéticos pra ficar acordado e bora jogar os hards pesados. Então mensalmente a gente tem esse grupo. E esporadicamente consigo jogar em casa com a esposa alguns jogos. É, não é sempre que ela tá afim de jogar. Tem gente que tem aí, sei lá, esposas que são gamers que... Ah, o cara devia levantar a mão pro céu ali. Sim, sim. Porque a esposa pediu pra jogar, meu, vamos jogar Arkham Horror, tá de brincadeira. Sério? Mas a gente consegue colocar um Takenoko na mesa aqui, alguns jogos mais que ela curte. E também costumo jogar na web, cara, site Board Game Arena, joguei bastante lá. Você não arrisca no Tabletop Simulator? Ainda não, cara, ainda não arrisquei. Você joga lá? Eventualmente eu jogo, mas o pessoal, por exemplo, um dos nossos amigos aqui do Jogatina joga direto, que é o Thiago, o pessoal, os ouvintes aqui se reúnem pra jogar eventualmente, assim. É, então, cara, isso aí é uma alternativa, né? Uh-huh. A quem não consegue muito tempo pra jogar. Às vezes nem tempo, nem dinheiro, né? Nem tempo, nem dinheiro. E também aplicativo, cara, de esses board games que lançam em aplicativo, sabe? Sim. O último que eu comprei foi o Jaipur. Jaipur, sabe? Aquele jogo Sim. card. Esse, cara, eu jogo bastante, cara, sabe? É, o meu amor do momento é o Ticket to Ride. Ticket to Ride. É muito gostoso esse jogo. Cara, é muito bom, cara, é muito bom. E funciona bem até no celular, né, cara? Uhum. Os caras conseguiram fazer uma forma que, cara, é impossível. Bem, mesmo pequenininho, você consegue clicar, ver as cartinhas. É, ele e o Star Realms. Bom também. E o legal do Jaipur, cara, que ele tem coisas que não tem no card game, sabe? Tem um modo campanha em que você vai, tipo, entrando lá na cidade. E aí cada cidade, ele coloca uma regra especial pra aquela partida. Então, sei lá, se você pode ter 5 cartas na mão, naquele lugar ele fala que as mercadorias são tocadas, sei lá, muito rápido, e você pode ter 3 cartas na mão. Olha que dá. Então ele vai colocando várias regrinhas no modo campanha, que aí conforme você vai passando, você vai liberando elas pra jogar no modo sem ser o campanha lá no single player. E aí você consegue jogar com essas regras especiais. Então, assim, até coisas a mais que não tem no próprio card game, entendeu? Então é legal também. Bom, agora a gente vai para um bloco que está relacionado com duas atividades. Olha só, atividade no Ludopedia. E a pergunta, às vezes o pessoal não conhece todo o trabalho que vocês fazem, mas como que surgiu a ideia de criar um portal para falar sobre board games, para ter como se fosse uma database? Certo. Cara, a gente, no começo, quando eu falei que na Luzuderia fiquei maluco, explodiu a cabeça, o que, que é isso, um monte de jogo? Cara, na mesma hora, eu acho que o Mac falou isso também, a gente procura no Google e cai no BGG, né, o Board Sim. Game Geek, não tem jeito. E, cara... Quando eu descobri o Board Game Geek e eu descobri o ranking, a minha vida daí pra frente foi seguir aqueles jogos do Top 100, sabe qual é? Ah, sim, sim. Eu falei, meu Deus, cara, esses jogos já existem faz tempo. Olha quantas notas que tem positivo. Eu não conheço, não, cara. Tá de brincadeira, eu preciso ir atrás. E aí que eu fui no Run War, sabe? Nesses jogos que eu explorei pra comprar, olhando o visual e olhando o ranking, olhando tudo que é comentário, lendo regra, saindo ver vídeo, cara, aí fiquei maluco. E no Brasil, na época, tinha a Ilha do Tabuleiro. Ah, eu lembro do site do Ilha do Tabuleiro. Lembra? Tinha um site da Ilha do Tabuleiro, que também, cara, era um site que, pra época, pra quem tava começando, era muito bom. Uhum. Tinha fórum, tinha, sei lá, os jogos estavam lá, as mecânicas. Eu lembro que eu ficava na Ilha do Tabuleiro. A gente lançou essa funcionalidade praticamente umas 2 semanas atrás de mecânica, de domínio, aquelas coisas pra você ir procurando e pesquisando jogos. Eu lembro que isso na Ilha do Tabuleiro eu ficava vendo, eu falava, mecânica? Aí eu ficava procurando, o que que é mecânica? Lia todos os mecânicos, sabe? Uhum. Então era um portal bem pra época bem avançado. Depois eles tiveram problemas na segunda versão que eles lançaram, e aí o site começou a ficar ruim, até que o pessoal abandonou o site. E aí, quando abandonou o site, ficou órfão. E era a época que a gente tava naquela fúria de aprender, sabe? De conversar sobre jogo de tabuleiro. Se eu não me engano, tinha um grupo de e-mail também que ficava na época trocando e-mail Yahoo, uhum. sabe? Aqueles grupos de e-mail de Yahoo. Tinha bastante gente, mas não tinha mais nenhum lugar pra conversar, né? Pro pessoal se encontrar de vez e conversar. E aí, um pouco antes, o Gama começou a escrever num blog, que era o Redomanet, né? Uhum. Começou a escrever sobre jogo. Depois eu também criei um blogzinho meu pra começar a escrever. Até que a gente resolveu fazer o podcast, que era uma coisa que não tinha na época, então a gente resolveu fazer. Vamos ver o que vai dar. A gente é muito, muito fã de podcast na época e resolvemos fazer. E aí, do podcast, cara, até falamos isso no podcast 50. Muito engraçado, que a gente pensou depois na hora. Do podcast é que nasceu o Ludopedia. dica, olha aí. Olha. Porque foi no podcast que juntou o blog do Gama com o meu blog e o Vegeta também fazendo o desenvolvimento, a gente conversando lá no pós-podcast lá. A gente começou a conversar e aí nasceu a ideia e se a gente lançar, aí começou a ter fórum, bom, começou a evoluir, né? Entendi. A gente viu que não tinha na época mais nenhum portal e a gente resolveu criar uma coisa bem simples, cara. PHPBB, sabe? Aqueles meio que pronto. Não era nada que a gente desenvolveu. Começou bem aqueles fóruns prontos, já que a gente baixa, e aí começou a ganhar corpo, né? Aí a gente começou a falar, opa, peraí, tem alguma coisa aí. E aí, cara, você sabe, se você olha pra hoje, você fala, nunca imaginaria que ia chegar nisso, né? Sim. Nunca, cara, nunca, nunca. Porque era aquela vontade na época de conversar, de ter um lugar pra falar de tabuleiro, sabe? Uhum. Galera falando que era uma necessidade da época. E depois nasceu daí o banco de dados, né? Que aí a gente começou a desenvolver mesmo um portal mesmo, nosso, com toda a inteligência do portal, não necessitando de plugins de fóruns prontos. Uhum. A gente começou a desenvolver o nosso. E aí deu mais tranquilidade pra gente poder criar o que a gente queria. Porque aí, cara, aí a criatividade fica por conta da gente. Claro, do público aí ajudando a gente a escolher o que mais sente falta, né? Mas aí só dependia da gente, entendeu? Aí ficou mais tranquilo. Apesar de que, como você sabe, aonde se arruma tempo? Eu não sei, cara. Porque às vezes a ludopedia não é o nosso trabalho, cara. Pois é. A gente trabalha normal, como qualquer ser humano, cara. E aí a gente chega em casa, sabe? Ainda vai fazer mercado, fazer janta, vai assistir um jornal, sabe? Assistir um seriado, um Game Sim. of Thrones aí. E aí depois, cara, a gente vai ficar aí até meia-noite, uma hora da manhã, Sim. pra poder trabalhar aí no site e fazer todas as atividades que a gente tem. E ainda fazer reunião, sabe? Essas coisas pra gente decidir o que tá fazendo. Então, cara, isso é o maior problema, vamos dizer assim, nosso, que é a falta de tempo que acaba... Às vezes a gente quer lançar algumas coisas, mas não tem tempo mesmo. Sim. Não tem, cara, não tem, não tem. Até o Marcos Souza, o nosso ouvinte, até perguntou aqui, vocês trabalham também ou só cuidam do Loot Pedia? E eu sabia já que você trabalhava já normalmente, assim. Então, cara, assim, eu vou te falar que depois que a gente lançou, no começo desse ano, aquela versão responsiva, que a gente consegue mexer melhor via celular na Ludopedia, aí ficou mais fácil até da gente dar uma trabalhadinha durante o dia, entendeu? De, tipo, aprovar umas fichas de jogo, aquelas imagens que o pessoal vai mandando, responder algumas coisas, ficou mais fácil da gente, durante o dia, dar uma atenção pra isso. Mas, normalmente, eu vou dizer que a Ludopedia trabalha depois das 18, cara. Eu imagino. A Ludopedia abre depois de 18, nada. Depois de 18 horas, sai do trabalho. Uhum. O pessoal sai do trabalho. A Ludopedia começa depois das 20. 21, sei lá. Sim. Depende do dia. Então, às vezes o pessoal fala, fale conosco, demora, cara. É. Pode ser que fique. Mas, não vai passar de um dia, mas a gente vai responder tudo e, às vezes, o pessoal tá de férias, alguém tá de férias, aí consegue responder durante o dia, mas somos só três, cara, não tem quarta pessoa no Dopedia, somos só nós três, eu, Vegeta e o Gama. É a Triforce ali da a Triforce, cara, que cada um tem lá as suas tarefas e as suas habilidades e skills, vamos dizer assim, né? Cada um com o seu poder variado. É verdade, tanto é que o logo do que a gente fez do Ludocast, uhum. Não sei se você lembra, era tipo, tinha um golem de dados. Ah, lembro sim. E aí tinha tipo um mago, cada um com seu skill lá, cara. Exato. Ó, uma pergunta aqui que eu tenho pra você é a seguinte, em qual hora que você hoje atua no Ludopedia? Ou vocês fazem um trabalho mais em conjunto e às vezes só deixam um foco pra alguma pessoa? Porque o Vegeta, ele é desenvolvedor, né? Isso. Aí ele acaba sendo mais o foco na base de estrutura do site, né? Sim, a gente tem essa divisão bem clara, uhum. Que o Vegeta é o nosso desenvolvimento. A parte de infraestrutura do site, isso a gente apoia também, sabe? Então toda a parte de servidores, que tem que olhar, toda a configuração assim, a gente apoia, backup, essas coisas, a gente tá sempre fazendo também. Mas o desenvolvimento, eu diria que hoje é 100% do Vegeta controlando. Uhum. Essa parte tá com ele. O resto é meio do Gama. Então, a gente faz, cara, de tudo. Então, como eu falei, desde a gente responder um Fale Conosco, um MP, a cadastrar jogo, cadastrar vídeo, aprovar, o pessoal manda, fazer moderação. Sim. E fazer as reuniões também, né, pra poder conversar com o Vegeta, pra fazer, testar as funcionalidades que estão saindo. Então, a gente faz a parte de qualidade também do que tá vindo. Uhum. Conversa com o editor, conversa, sabe? Também faz a parte comercial aí. Sim. Faz integração. comunicação com lojas, né? Toda essa parte fica por conta minha e do Gama aí. Mais ou menos isso é dividido. Eu e o Gama, a gente não tem muita divisão. A gente, tipo, um cobre o outro quando tá precisando, sabe? Porque às vezes, tipo, mano, tem que colocar uma postagem num dia. Aí, tipo, eu vou ter que ficar mais tarde no trabalho. Eu falo, Gama, faz pra mim que eu não vou estar, sabe? Então a gente meio que se cobre nisso aí. Apesar que a gente trabalha junto, sabe? O Gama é meu chefe, né? O Gama é meu chefe no trabalho. Então dá pra conversar. A gente consegue, na hora do almoço, bater papo também sobre o Ludopedia. Ah, entendi. Olha que legal. Ó, outra pergunta que tem aqui foi do Bruno Damo, que mandou o seguinte. A principal mensagem passada com a alteração da logo do Ludopedia, vocês fizeram recentemente, é a criação de uma marca. Sim. Então, quais seriam os próximos passos que a gente pode esperar da Ludopedia? Olha aí, a perguntinha. Esse logo que gerou uma polêmica danada aí, o pessoal não gostou, o pessoal gostou. Quando a gente criou esse logo novo, a ideia principal é que, assim, aquele logo antigo que a gente tinha, não dava pra aplicar em todo lugar, entendeu? Era uma ilustração, sim, cara, que pra mim ainda é maravilhosa. Eu gosto muito dela e não vou abandonar a ilustração. A gente vai usar essa ilustração onde der pra usar, entendeu? Como em áreas grandes, que dá pro pessoal enxergar e não enxergar um que falou lá, um pão com salsicha lá, na toa, quando fica pequenininha lá no meio do logo. Então, isso é aplicação. E aí, a gente tinha que ter um logo. E aí, cara, eu vou dizer que eu fui pro oposto mesmo, proposital. Porque eu tinha um logo que era uma ilustração, eu falei... Agora eu quero um minimalista, cara. Eu quero um logo que vai ser um risco, um traço, sabe? Eu quero isso, porque eu não quero sofrer mais com a aplicação de logo, tipo, pra fazer camiseta mesmo, sabe? Pra gente fazer camiseta pra gente, ir no evento e tal. Cara, não tem como você bordar aquele logo, entendeu? Então a gente partiu pra essa área de que a marca consiga ser aplicada em outros lugares. Entendi. A marca Ludopedia. Agora, se a ideia da marca é trazer novas... como que você perguntou? Novas? Eu falo assim, como se fossem próximos passos que a gente pode aguardar do Maludo Pedido. Pode aguardar. Olha aí. Pode aguardar. Sim, vamos deixar no ar aí pra galera. Sim, pode aguardar e quando sair esse próximo passo, vocês vão entender melhor. Vou ficar no aguardo, hein? Hype. Não vai ser breve, mas podem aguardar que influencia até no logo aí, eu posso dizer. Entendi, olha aí. Bom, eu tenho outra pergunta aqui. Seguinte, você comentou, né, sobre eventos, você levar a marca do Ludopedia, mas uma vez vocês fizeram um evento do Ludopedia, correto? Sim, fizemos. Redoma Box Offline, cara. Olha aí. Era esse o nome, que juntava o Redoma na época, o Jogando Offline e o Fanbox. A primeira pergunta em relação ao evento, o Mac mesmo perguntou, ele falou que por que você não vai nos eventos prestigiar os seus fãs? Mentira, cara. É mentira. Eu vou. Ele tá mentindo. Eu vou. Como eu falei, cara, é foda. Pode falar foda? Pode, eu vou bipar, relaxa. É complicado, cara. Sabe, o tempo que a gente usa na Ludopedia durante a semana, às vezes é difícil, a gente tem que dar atenção pra outras coisas, né? Com certeza. Então, família, essas coisas, a gente precisa variar também, diversificar um pouco. Então, é difícil conseguir, cara, em evento. Mas eu posso dizer que eu fui esse ano em alguns eventos. Então eu fui no Além do Muro, uns dois eventos atrás. Então eu posso dizer que eu fui. Eu vou também nesses eventos Anime Friends, mas assim, bem esporádico, assim, não consigo ir. Porque o pessoal joga, sei lá, todo mês. Tem vários eventos em São Paulo aqui, ó. Às vezes toda semana. O pessoal do Rio também, toda semana tem evento. Isso. Cara, eu juro que seria muito legal se eu conseguisse esse tempo, mas, cara, não dá pra conciliar Ludopedia, família, trabalho, tudo isso, e ainda conseguir jogar nos eventos, cara, tem que balancear, então sim. Não é por falta de vontade, às vezes é por falta de, tem que fazer algumas escolhas aí. E em relação ao evento, vocês fizeram um feedback, foi bom, né, que eu lembro da época vocês comentando no podcast cara, tem um podcast, cara, que esse é um dos podcasts, só é, a gente tem que escolher um top 5 do Ludocast. Esse você pode escutar que tá nos top 5. Foi muito bom esse evento, cara. E foi uma coisa, se eu não me engano, não sei se foi um dos primeiros, mas deve estar na casa de um dos primeiros eventos, assim, voltado só pra jogos de tabuleiro aqui também. Uhum. E, cara, foi, na verdade, pra gente foi um sucesso, cara, porque lotou, o pessoal que foi elogiou, teve a Galápagos fazendo campeonato lá, sabe? Ah, que legal. No primeiro evento, o Macri tava lá lançando o jogo, o Rovaldi, na época, também lançou o jogo Run Card lá. Cara, pra um evento que era o primeiro e, assim, sabe, inusitado, ninguém tinha feito, teve vários editores participando. Cara, foi bem legal, cara. Foi um negócio que a gente lembra com carinho desse evento aí. Vocês lembram com carinho, mas vocês acham que existe uma possibilidade de um evento novo do Ludopedia? Olha, cara, Eu vou ser sincero, eu acho que a mesma coisa que os podcasts, sabe? Uhum. A gente tá cada vez mais tentando dedicar ao que é o nosso core, né? Uhum. Que é o próprio portal. E tem muita gente fazendo um trabalho bacana nas outras áreas, sabe? Sim. Que agora cresceu muito. Então, sei lá, na área de vídeo, de vocês aí no podcast, no vídeo também, sabe? Tem muita, muita produção de conteúdo uhum. bacana. E também de eventos nascendo. Aí teve o Diversão Offline aí, que é um evento grande aí que vem crescendo. Vem sendo aí como um dos principais eventos aí, cara, que a gente tem no Brasil. A gente tem eventos mensais ou bimestrais aqui, e eu acho que é mais fácil a gente fazer uma parceria com algum desses eventos do que a gente criar um próprio evento da Ludopedia, sabe? É que o pessoal às vezes não sabe que produção de evento acaba levando meses de trabalho, né? Não, meses? Você tem que bolar, cara, pra começar. Cara, se vocês ouvirem, a gente pode colocar no link aí do podcast o evento do primeiro que a gente fez lá, cara, a correria que foi. E a gente tinha gente que já tinha alguma experiência aí participando de outros eventos. Então tinha o pessoal do Jogando Offline, lembra? Não sei se você conhece. Sim. Conheceu o pessoal do Jogando Offline. Então, eles participaram da gente, levaram lá o som, o microfone, que tinha parte de vídeo e tal. E é engraçado que esse evento, cara, nunca eles lançaram vídeo desse evento, cara. E é uma coisa que eu vou xingar eles um dia, velho. Eles devem ter isso guardado até hoje, isso aí vai ser uma coisa rara, sabe? Eles podiam pensar em lançar, mesmo que você seja editar mesmo, lança lá, só tudo que eles gravaram de entrevista na época, cara, foi bem bacana. Mas assim, dá um trabalho, isso que a Vanessa da Fanbox levou todos, muito jogo, sabe? Uhum. Foi ela que praticamente levou 80% dos jogos pro pessoal jogar no evento. Então, tem que entrar em contato com a editora, tem custo, tem, cara, divulgação, local é um desespero, cara, pra achar. Ah, não sim. Tem? Então, a ideia é como que a gente sofreu pra achar o local lá. Foi uma alegria quando a gente conseguiu lá com o pessoal da Terra-média da Devir, um local conhecido lá. Porque antes disso a gente tinha ido em vários lugares. Cara, é verdade. Gasta meses mesmo. Sim. Pra fazer um evento e às vezes dura, sabe? Dura um dia e passa, sabe? É. E a gente pretende nesse... Talvez, como a gente tem parcerias com alguns eventos, né? Uhum. Então talvez ampliar as parcerias e a gente talvez podemos até pensar numa entrega de prêmio Ludopedia num evento, sabe? Olha, sim, seria alguma legal. Alguma coisa que seria legal, né? Assim, esse tipo de parceria. Mas a gente cuidar do evento, de participar do evento, de cuidar dessa parte, já tem muita gente aí experiente no ramo, trabalhando com isso, fazendo um trabalho bem feito. Então a gente deixa os especialistas cuidarem disso. Sim. Ah, cara, eu acho que é legal ir no evento, lógico, uh-huh. pra você conhecer pessoas, pra você jogar as coisas, pra você conversar com toda essa galera que produz conteúdo, editor. É muito legal, loja. Essa aproximação, cara, com esse público é importante até. E eu acho que mais do que você tentar criar um evento é parceria mesmo, cara. É tentar com outras pessoas que têm vontade de criar um evento próximo da sua cidade. Sim. Ou às vezes só prestigiar o evento já ajuda bastante, prestigiar, né? Prestigiar o evento, ajudar na divulgação, tem várias formas de se ajudar. Ou até ver na cidade, por exemplo, às vezes tem bibliotecas, né, que podem disponibilizar aí o espaço também, pode fazer parceria com a prefeitura e tal. Aqui em Curitiba mesmo, o pessoal de RPG joga na biblioteca e faz evento direto de board game lá, então eu acho bem legal essa proposta. Então, e aí você pode se juntar com eles e, sabe, ah, é de RPG, vamos juntar e fazer um evento de board game e RPG junto, sabe? Começar a juntar esses eventos pra cada vez a gente ter eventos maiores nessas cidades, que são cidades grandes, assim, vai. Sim. Curitiba é uma cidade grande pra um cenário grande do board game. Então, seria legal ter grandes eventos em Curitiba rolando também. Uhum. E quais são os maiores eventos de Curitiba? Olha eu entrevistando. Atualmente, acho que o maior evento que cobre isso aí é o World RPG Fest. Eu foco mais World RPG. Sim, mas ele tem board game também, tem, né? Tem bastante board game. No geral mesmo, acho que só board game é difícil. Só tem aquelas atividades bimestrais do Curitiba Lúdica e o pessoal se reunindo às vezes na biblioteca pública, sim. Então vamos agitar aí, André. Vamos agitar vamos sim, aí. Vamos sim. Um evento grande pra... A gente ajuda na divulgação aqui, a gente faz parceria, vamos agitar Curitiba. É, não é só Rio e São Paulo não, cara. Ah, sim. Vamos aumentar, tem lugares, a gente percebe pelos acessos que a gente tem, que tem bastante acesso fim de Curitiba, dá pra ter um evento bom aí. Uhum. Bom, a gente comentou várias vezes aqui sobre essa parte, que é a minha parte favorita, que é a parte do Ludocast. Olha! É porque, assim, eu sou consumidor de podcast, não só produzo, mas eu consumo muito podcast. Sim, sim. E muitos jogos que eu tenho na coleção, por exemplo, o meu Twilight Imperium, eu comprei por causa do Gama. O Eclipse, eu comprei por causa de vocês. Cara, eu tenho muitos jogos que eu comprei por conta que vocês falaram muito bem, eu fiquei apaixonado pelo jogo, fui pesquisar mais informações e acabei comprando. E a pergunta que eu faço pra você é o seguinte: pelo jeito vocês deveriam ouvir bastante podcast pra poder ter a ideia de criar o conteúdo de vocês no Ludocast, né? Sim, cara, eu vou te falar que o nosso começo foi com o Jovem Nerd, tá? Ah, todo mundo. É, cara, os caras não sabem, mas eles criaram uma geração de podcaster aí aqui no Brasil afora. Porque os caras começaram com um assunto diversificado do mundo nerd, geek aí, e conseguiu trazer aí essa mídia pra conhecimento de muita gente que não tinha o costume, né, de ouvir. Então a gente, cara, ouvia muito, e eu começou a ouvir outros podcasts também, o consumidor põe um feed lá, começa a ouvir todo dia. E a gente tava nessa época de blog, né, de começar a conversar sobre conteúdo em texto, vídeo. A gente chegou até a lançar uns vídeos no começo de unbox, essas coisas eu também. Ah, eu lembro. Forbidden Stars. É. Mas aí faltava, a gente sentia que, pô, por que, será que dá, né, fazer um podcast de jogo tabuleiro, cara? Eu acho que foi Ticket to Ride que a gente começou, que era um que a gente, tipo, já tinha jogado bastante e sabia explicar. E pô, vamos tentar, não tem ninguém falando, né, vamos começar pra ver. E aí, desde o começo, cara, já foi aquele formatinho, até o episódio 50, aí foi o mesmo formato, né? Sim. Que a gente manteve. Então tinha lá uma introduçãozinha que a gente fazia, depois tinha os comentários do podcast, alguma propaganda que tinha, depois vinha o podcast, no fim tinha os errinhos de gravação, então a gente manteve esse formatinho no 50, a gente tentou, cara, tem algumas coisas de bastidor de podcast que eu posso falar, que já que a gente vai entrar em podcast aqui agora. Cara, eu cheguei, é porque é muito detalhe, né? Você também deve ser detalhista de cara, eu cheguei a gravar um podcast inteiro, em que no final, quando eu fui começar a editar, a minha voz tava chiada, sabe? Tava zoada. Você sabe que eu coloquei o fone de ouvido e fui repetindo. Nossa, caraca. Tudo que eu falava no podcast, eu não vou lembrar que qual trabalho. É o podcast, vocês que descubram aí. E eu fui falando, e até a risada eu tive que forçar, entendeu? Porque não tinha graça ouvir aquela coisa a segunda vez. Imagina. Caraca. Que merda foda, entendeu? Então, tipo que... Ah, eu ri, Fábio, deixa eu rir agora. Então, tem aquela risada falsa. Cara, chegou a acontecer isso, porque dá um trabalho você reunir a pessoa. Sim. Você, dependendo do cast, você faz um estudo até antes, né? Dependendo se é de jogo, você vai falar, você relê as regras pra não falar coisa errada durante o cast. Se é de entrevista, você faz lá uma pauta. Então, você se prepara, marca pra unir a pessoa, pra reunir o pessoal. E aí, grava, dá tudo certinho, todo mundo manda os áudios, beleza? Você vai começar editar, e você pega, sabe, ou você lançar de qualquer jeito o cast? Não, cara, já não. Demorou tanto pra gravar, e a gente lançava mensal praticamente. Então, tipo, eu prefiro lançar algo bem feitinho, editado, com o máximo que eu conhecia de recursos, né, na época, porque foi evoluindo também. Então, cara, tirar a respiração, sabe aquele negócio? Cara, eu sou campeão de fazer isso, cara. Eu tiro a respiração, a pessoa fala que nem um robô, mas eu deixo assim. Pode crer, porque fica, né, fica mais dinâmico. Então, tirar a respiração, cara, se você olhar como fica o podcast depois de editado, sabe? Você vê aquele monte de risquinho assim, sabe? Parece que Sim. o pessoal não conseguiu falar nada inteiro, exatamente. Fica um monte que parece um robô. Uhum. Mas eu tinha esse negócio. Às vezes, cara, chega a pegar um pedaço que foi no fim, mas você acha que é mais interessante pra gente, sabe? Não tem esses negócios? Uhum. Ah, vou deixar essa parte que é mais engraçada pra encerrar o cast, aí você faz essas mudanças. Então, meio que você é um editor mesmo, né? Você não, sabe? Você olha o seu produto como um todo e vê a melhor forma de entregar as partes ali, as pontos de... as vírgulas, né? Como chama isso? Vírgula... É, vírgula sonora. Vírgula sonora, assim, onde você vai colocar, quando vai mudar de um tema pra outro. Sim. Pra não ficar cansativo, deixar muito tempo falando. Então, tipo, tudo isso, se você pensar, cara, é um trabalho que tem que bater palma pra você. Pra quem faz toda semana, cara, desculpa, mas eu não consigo isso. Eu demorava um mês tipo, pra conseguir lançar. Eu edito os do Jogatina e eu edito também semanalmente o pessoal do PodQuest lá, que eles mandam no domingo à tarde e eu tenho que entregar na segunda-feira à noite. Cara, é muito legal que vocês foram o primeiro passo pra criar podcast de board game. E o que foi surgindo depois, né, foi uma comunidade gigantesca, né? Aí a pergunta que eu faço pra você: o que você consome de podcasts, tanto nacionais ou internacionais, de board game? Cara, dos nacionais, cara, eu acho que eu tô escutando todos, cara. Agora, eu consegui escutar todos quando não era um por dia. Ah, sim. Porque agora, como eu falei no começo do cast, tá um por dia, cara. Tá foda de conseguir acompanhar, cara. É muito bom que agora você tem até escolhas, cara. Tá, vou ouvir só esse, então. Mas assim, eu tento acompanhar todos, porque, cara, aí faz parte do trabalho nosso também aqui de ouvir o conteúdo, né? Uhum. Então, a gente, o ano passado, ficou muito feliz que lançamos o prêmio de mídia, né? Uhum. É, o prêmio Ludopedia pra mídia. E a gente incluiu aí o podcast, cara, que esse ano, quando tiver o ano que vem, quando tiver os de 2017, a gente vai, cara, vai ter mais gente gerando esse tipo de conteúdo, a gente fica mais feliz de ver a concorrência, assim, sabe? Sim. Do prêmio, mais gente lançando e conteúdo de qualidade, né, cara? Porque hoje os podcasts, a gente consegue ver variação, né, no, uhum, no, nos casts, cada um tem um estilo e qualidade muito boa, cara, dos podcasts de áudio, de, sabe? Dá pra eu pedir frequência, cara, que era um problema absurdo nosso, frequência, e os casts estão conseguindo manter frequência, cara, a comunidade tá ouvindo, entendeu? Sim. Porque tem o feedback da comunidade, porque se você não tem feedback, você sabe disso. É, dá uma desanimada, né? Eu já passei por 2-3 podcasts assim que eu já desisti de fazer por conta disso, sabe? É, cara, o combustível do se você, ó, eu vou repetir, eu já falei em alguns casts, né? Se você gosta do cast, escreva, cara, pro cara, nem que fala assim, ó, gostei muito, parabéns, escreva, sabe? Uhum. Porque é o combustível pro cara falar assim, pô, legal, tem gente, às vezes só o número ali de visualizações, de baixar, é frio, né? Mas uhum, é legal ter um número áudio, mas cadê o pessoal escrevendo, pedindo sugestão, ou comentando alguma coisa que você pediu pra comentar no cast? Então é isso aí que eu falo pro pessoal, cara, comentem, porque vocês vão manter cada vez mais esse tipo de conteúdo que vocês gostam de ouvir. Cara, porque o podcast, um dos motivos aí que fez a gente, eu tô fugindo da pergunta, você viu? Sim. Um dos motivos que a gente fez o podcast é essa facilidade, cara, de escutar. Você sabe, no trânsito, na hora de, sabe, tá lavando uma louça, tá escutando um podcast. Sim. Lavar louça é uma coisa inútil, cara, mas você consegue fazer uma coisa que é escutar um podcast quando você lava a louça, entendeu? Sei lá, antes de dormir, às vezes você quer pôr pra dormir, você põe um podcast pra ouvir. Então, cara, é inúmeras formas de você consumir esse conteúdo de um tema, de um assunto que você tem interesse, sabe? Que você quer ouvir. Então, se as pessoas gostam desse tipo de conteúdo, querem cada vez mais, o pessoal produza, então não deixa de comentar, curtir, compartilhar, que isso é o combustível de todo. Não só pra podcast, pra quem produz vídeo, né? Quem faz mídia escrita também. E a gente ficou muito feliz de lançar esse conteúdo de mídia de podcast. Imagina, cara, a gente tem. Olha só o que a gente tem hoje. A gente tem um prêmio nacional de podcast pra board game, cara. Não é foda isso aí, cara? Cara, é muito massa. Olha onde muito chegou. A gente pensou que lançou há muito tempo um podcast. Agora a gente tem um prêmio nacional pra podcast. Tem gente disputando esses prêmios, cara. E conteúdo de qualidade é muito legal. E o povo votando. Eu penso, cara, isso é demais, cara. Muito isso bom. É muito, agora, muito, qual muito que é a pergunta? A pergunta era... Quais podcasts nacionais e internacionais? Nacionais falou que escuta o que dá, né? Mas internacional? Internacional, cara, vou até olhar aqui. Eu não costumo escutar tanto, mas eu tenho alguns que eu acho de bastante qualidade aqui no meu feed. De vez em quando, Shut Up Sit Down, muito bom. E The Secret Cabal Gaming Podcast. Nossa, Secret Cabal é o meu favorito, eu sempre falo. Não é muito bom, cara? É muito bom. A produção dos caras, cara, os caras, é muito bom, cara. São dois podcasts aí que quem conhece um pouquinho de inglês aí, vale a pena. E até, não sei se você tem outros pra recomendar, mas esses não, dois foi os que eu escuto. Eu fico mais focado no Secret Cabal, porque como eu escuto outras coisas em português, eu... Sim, às vezes não dá tempo também. Não dá tempo, né? Mas olha só, agora eu quero saber quem que escolhia as trilhas de Power Metal do Ludocast. Cara, isso é muito bom, né? Muito bom, que eu digo é o seguinte, é muito bom você poder fazer algo e colocar uma coisa que você gosta nele, né? Uhum. Então, tipo assim, a gente escuta podcasts variados. E os caras colocam uns tipos de música que, sei lá, às vezes uma música que combina com mais ambiente, ou pra não, né? Cara, o nosso não foi nada disso, cara. O nosso foi assim, vamos colocar uma música que a gente gosta, cara. Então, a escolha era o álbum que eu tava ouvindo no momento, né? Era o Gama também, ele, às vezes a gente conversava. Ah, Gama, fala aí, vai, um álbum que você tá escutando que eu acho que combina com esse tema. Aí ele mandava também um álbum lá, eu pegava, ouvia o álbum, pegava os trechos que eu achava interessante. interessante pra uma vírgula lá. Sim. Então perdi, ó, isso que eu falo, que a edição é foda, né? Porque tem até isso. Você tem que escolher, a gente escolhia o momento da música que a gente queria que fosse pra aquela vírgula, pra aquela introdução. Então, cara, é muito detalhe que não é só jogar, né, pro podcast. Não é só colocar a trilha de fundo e baixar o volume dela, né? Tem a escolha. Se eu ouvir os podcasts que são mais, que capricha mais, os caras escolhem a música exata pra subir, pra descer naquele ponto. Cara, mas assim, o gosto era nosso, entendeu? A gente nunca... O pessoal curtia, né? Eu gostava, pessoalmente. Eu acho que... então, algumas pessoas já reclamaram. Pô, só põe essa música de melódico aí que você tá colocando esses parques. Coloca os tipos de música. Teve cara já reclamando, mas a gente, cara... Também o cara que vai ouvir o podcast não fica o tempo todo escutando a música. É uma vírgula, outra que o cara... É, assim, agora você tem variações de podcast aí com variações de música também. É, pois é. E dá pra o cara escolher. Mas eu vou fazer um agradecimento aqui pra você, André. Que você é um cara que luta pela volta do LudoCast, cara. Ah, eu sou desses. Porque você, no podcast 50 aí, falando, ah, a gente tá sem tempo de edição, edição leva um tempo e tal. Você prontamente já mandou uma mensagem pra gente, falou, cara, se o problema é tempo de edição, manda pra mim que eu edito. Aí eu, caraca, mano, que da hora. Não, imagina. Eu qualquer proposta mesmo, cara. É. Porque eu gosto muito da sinergia que vocês tinham e com os convidados. Sim, e sim. Eu acho até hoje ainda que deveria voltar, sabe? Cara, eu falo assim, no podcast 50 a gente tentou fazer um especialzão, né? Sim. O número 50, recordamos a Ludopedia, que tava entrando no novo site, na nova fase, e a gente tinha também o pessoal comentando, né? Os comentários que o pessoal mandou pra gente no cast. E lá a gente procurou falar no final do cast sobre, cara, pra onde vai o Ludocast, né? E aí eu falo uma coisa que o pessoal não gosta, que é, pô, eu sei, o Ludocast é legal, mas hoje você tem opção. Na época eu sei que era foda, porque assim, o cara não tinha o que ouvir. Eles ficavam cobrando, pô, o podcast cadê? Tipo, tô sentindo falta. Faz um mês vocês não lançam, demorava, sabe? O pessoal já começava a falar, com razão. Porque não tinha conteúdo. Hoje, cara, eu vou repetir de novo. Um por dia, mano! Tem um por dia podcast que vocês entram na Ludopedia, vai ter um por dia sem falta o pessoal lançando, cara. Então, não é por mais falta de conteúdo de board game podcast que o pessoal pode sentir falta. Sim. Agora, da nossa sinergia, como eu falei, quando a gente criou a funcionalidade de podcast, pro pessoal poder subir o podcast, era justamente pra fomentar isso, porque a gente tem um outro foco hoje, que é o portal, entendeu? Sim. É manter tudo isso, é divulgar tudo isso, é melhorar tudo isso. Então, a gente tem que fazer escolhas, né? O portal foi crescendo, e crescendo bastante. Sim. Mais do que a gente esperava desde o começo, como eu falei. E com esse crescimento, veio mais atividades, cara. E a gente ficou feliz de ter esse conteúdo do podcast que o pessoal publica na Ludopedia, porque no fundo a gente se sente participando desses podcasts que estão nascendo, sabe? Sai um podcast hoje, a gente vai e fala, pô, a gente se sente, faz parte daquele podcast. A gente tá, quando a gente publica ele lá nas últimas postagens, a gente fala, pô, que legal, cara, ó, a gente tá fazendo parte, a gente tá ajudando esse conteúdo a ser divulgado também. Então a gente sente que faz um parte também desse conteúdo. E muita gente não sabe, né, mas o conteúdo que é disponibilizado em podcast no Ludopedia, normalmente quando você vai criar um podcast, você tem que ter um site, um feed, você tem que ter um agregador onde você coloca... Um agregador não, no caso, um servidor onde você coloca. E o Ludopedia fornece essa ferramenta de graça pra quem quiser fazer isso. Eu chorei pro vídeo fazer isso, hein? Tive que colocar na frente de um monte de coisa aí. Porque eu sabia que a gente tava um tempo escasso pra poder continuar com o Ludocast. Uhum. E eu senti que tinha essa, né, a vontade da comunidade criar. Começou a nascer um outro. Eu falei, cara, vamos juntar tudo isso aqui. Porque a gente acaba continuando fazendo parte desse tipo de mídia aqui. Outro ponto do Ludocast, cara, como eu falei, pra gente jogar tá mais difícil. E pra gente jogar em conjunto tá mais difícil. Então, tipo assim, eu e o Vegeta, a gente vai nesse grupo mensal que a gente joga. Uhum. Mas o Gama tem outro grupo, entendeu? É outro grupo que ele joga, é mais difícil reunir pra gente jogar. A gente, quando a gente consegue se reunir, é pra falar da Ludopedia, entendeu? É pra fazer Sim. reunião sobre o próprio portal. É que às vezes o pessoal pensa assim que, ah, vamos gravar, é só sentar e gravar, né? Tem todo mundo. Não, então, é exato. Porque se você vai gravar de um jogo, cara, eu quero ter jogado muito aquele jogo. Sim. Pra poder explorar estratégia, poder explorar regras, sabe? Poder explorar algumas coisas divertidas que aconteceram no jogo, situações. Acho que faz parte quando você tá gravando. Uhum. Então, você passar essa experiência que o jogo traz também quando você tá gravando de referência a jogo. É. Porque tem vários... Isso que eu acho legal. Tem vários tipos. Tem entrevista... Cara, parabéns pra vocês que vocês estão lançando aí. Eu acho que já é o terceiro... quantos tipos de conteúdo vocês têm diferente, cara? Tem agora, vamos fazer uma propaganda. Temos o podcast principal, que é cada 15 dias, que é o Jogatina BG. Tem o Deep Notícias toda semana. Tem o Ficha do Jogador, que é o de entrevistas uma vez por mês. Uhum. E nessa sexta-feira, dia 1º de setembro, vai ter um podcast novo de RPG. E eu, cara, eu fiquei muito feliz com essa notícia, cara. eu juro que a gente já tinha pensado em fazer podcast de RPG, porque a gente sentia falta disso aí. E, cara, ainda bem que vocês estão lançando e espero que seja um sucesso. E pelo que eu vi lá do teaser, você falou assim, será que a gente vai jogar? Eu fiquei mais curioso ainda, cara. Não, a gente vai jogar. Começou uma campanha e a gente vai com os personagens. Que top, e, cara. E ficou com... Eu já vou dar spoiler, ficou com 2 horas e meia. Era um cara, mas é isso, cara. Porque o cara pode pausar e continuar ouvindo. Então não tem problema o podcast ser ganho. Eu nunca reclamei de podcast ganho. Os Ludocast duravam duas... Tinha uns que duravam mais de 2 horas, cara. Porque o pessoal reclamava que não tem, então toma 2 horas aí. Mas assim, cara, então, só o Jogatina BG com vários tipos de conteúdo, cara. Que bacana, cara. Cara, espero que vocês vão muito bem no prêmio do PJ, porque... Estamos torcendo. É muito conteúdo legal sendo produzido aí por vocês. Parabéns aí por divulgar aí esse nosso hobby. Emerson, chegamos ao final da nossa entrevista. Espero que você tenha curtido aqui o nosso conteúdo que a gente fez junto. Claro, cara. Oh, foi um prazer aí conversar com... A gente pode dizer que vocês hoje são os maiores podcasters que a gente tem? Porque vocês estão lançando tantos, cara. Você acha que vocês já são maiores que lançam mais? De lançar mais, talvez, sim. Talvez sim. Então vou falar isso. Então, cara, um prazer foi meu de conversar aí com o canal que tá mais lançando podcast, o maior produtor de podcast, e o cara tem tempo pra gravar vídeo ainda, velho. Eu quero saber quando você vai entrar na mídia escrita. Hoje já não tem não mídia escrita ainda, né? Não, mas esse é complicado. Eu até pensei, vou entrar, mas eu falei, não, calma, vamos ficar. Onde vamos bater pra jogar, né? Cara, o prazer é meu de participar. Sim. Meio corrido, você sabe. A gente conseguiu ajustar esse tempo aí pra gente bater esse papo, contar a história um pouquinho aí pra vocês da ficha de jogador do Emerson. E espero que o pessoal tenha curtido aí. Cara, é isso. Vamos junto aí levar nosso hobby aí pra mais e mais pessoas. E esse tipo de conteúdo é um daqueles que faz aí atingir um maior público. Parabéns aí. Exatamente. Pelo trabalho. E o conteúdo que a gente fornece é graças ao Ludopedia, que o Ludopedia tem todo um programa de apoiadores, né? Vocês lançaram recentemente uma funcionalidade onde o pessoal pode ajudar, né? Como que funciona? Só pra explicar rapidamente. Pode falar isso? Pode, claro. Cara, isso foi um projeto que a gente lançou agora, porque a gente tá tentando dar uma nova fase aí da Ludopedia também. Então, a gente tá tentando dedicar mais tempo aí de desenvolvimento pra Ludopedia, que é o nosso core. Então, aí, aguardem mais coisas novas saindo em menos tempo. Graças a esse programa de apoiadores, a gente teve um primeiro mês aí muito bom de apoio, cara. A comunidade comprou esse tipo de programa que a gente fez. Que funciona assim, o cara pode apoiar a Ludopedia com 10, 20 ou 30 reais, que é mensal. Funciona basicamente como um padrinho mesmo. Sim. A gente tem lá um apoio que o cara pode colocar recorrente ou ele pode apoiar esporádico. A gente dá uma badge pro cara pra ele mostrar que, ó, eu apoiei aqui a Ludopedia. E também a gente faz sorteios aí, quinzenais, de jogos pra quem é apoiador, e a gente pretende só escolhe bons jogos aí pra o pessoal. Então é uma forma lúdica aí de brincar. O cara apoia. É como se fosse um consórcio, né? Praticamente. Exatamente, mas como a gente falou, o foco da arrecadação é pro desenvolvimento. Então, assim, a gente tá usando os recursos pra própria Ludopedia, pra investir na Ludopedia. E a gente usa uma parte disso pra poder o pessoal, sabe, como se fosse uma brincadeira pro pessoal participar e ficar lá torcendo pra ganhar o jogo. Então, o cara apoia e ainda tem esses. O cara que apoia consegue participar de 2 sorteios aí durante o mês que ele tá apoiando, pra ele, um sortudo consegue investir 10 reais e ganhar aí um Mansion of Madness segunda edição, que pra ele foi um puta negócio. Sim. Sim. E a gente também tá tentando jogar algumas promoções surpresas, mas é isso, cara. Se você gosta da Ludopedia e quer ver aí mais funcionalidades, mais tipo de conteúdo diferente aí pro pessoal conseguir acessar de vários lugares, sabe? De celular, sabe? Sim. O pessoal às vezes reclama. Não tem integração, não tem... O mercado é ruim por causa disso. A gente tem uma lista de coisas, cara. Ué, a título lista tá gigantesca. É difícil as reuniões da Ludopedia, cara, porque o que a gente vai fazer, sabe? Agora que a gente tá conseguindo dar um foco maior pro desenvolvimento, com esse apoio, dá até uma felicidade que a gente tá conseguindo desafogar algumas coisas bem antigas que a gente queria fazer há muito tempo e não tava conseguindo. Entendi. Então, assim, apoiem e aí você consegue ainda participar de promoções exclusivas aí pros apoiadores. Muito legal. E, cara, pode ver que a gente tá trabalhando... Esse dinheiro que tá entrando tá sendo usado mesmo. Muito bem aplicado. Muito bem aplicado, cara. Pode contar com isso. E muito obrigado a todos que já apoiaram e colocaram esse voto de confiança na gente. Apoiem, gente. Apoiem que é bem maneiro. E beneficia todos vocês que acompanham Ludopedia no geral, né? Podcast, vídeos, ficha de jogos e tal. Bom, ficamos por aqui nessa edição. E a gente se vê no próximo turno. Um abraço, pessoal. É isso aí. Abraço.